O verdadeiro show começa agora. Venha você também fazer parte desse show, que é Pop Saudade. Essa é mais uma produção com a marca Louro Pop Produções. Atenção, passageiros da nova super máquina do tempo, Pop Saudade 3D. Pop Saudade 3D. Ele chegou para dar emoção à sua viagem no tempo. Com seu talento e sua simplicidade, e vem conquistando cada dia mais a família Saudade. DJ Paulinho Boy. DJ Paulinho Boy. O covarde da saudade. O comando da nova super máquina do tempo Pop Saudade é seu, meu DJ. Pra cima! Vai pra cima, covarde. Vamos acionar a máquina! Joga o bracinho pra cima pra essa energia positiva. E o Paulinho Boy vai ligar a máquina do tempo agora. Subir na estrutura, duvido. Era uma hora, duas horas, quatro horas, sete horas, ela só no jerecá. Oi! E era de dia, era de tarde, era de noite, essa menina só queria jerecá. E não me deixava mais dormir, ficava em cima de mim, só queria jerecá. E vai, e vem, e vem, e vai, e vai, e vem, e vem, e vai. Olha o dog dos covardes ali. Olha os Paraíba, além de chocolate. Vamos lá. Espero, baby, vem comigo dançar. Hoje eu quero curtir esse som. Em Castanhal, ele é a sensação. É o Transom, o campeão. É o Transom, o campeão. É o Transom. Vem dançar com o Transom. É o campeão, é o campeão. Marília tá por ali também, obrigado. Olha, o Maia falou. Meu amigo Pato Saudade, olha. É o campeão, aí, Fofusca. Olha a Hanna. É e a Raíssa Pop. É o Juju, a Michelene, tá por ali também, a Elza, a Paulo, um forte abraço no Paulinho do Boy, Jorginho da Batilha, o Jorge da Pedreira, olha só. 24 horas pensando em ti, quando te encontrei, aconteceu assim, não dá mais para te esquecer, é um som de qualidade, não sabe como queria tanto te conhecer. Cenário aqui com a gente também. O Amarelo! O Amarelo Varejeiro também, o Gol Varejeiro ali. Meu amigo Osha Puxa, lá na Casa do Show Vermelhão. Galera Rasga Dinheiro. Também a equipe acelera lá do Ouro Negro. Faz o S, faz o S, faz o S pra mim. Fofão na Fuzueta, bonita, meu fofão. Já te digo. Bora, Rodrigo. Guarda as coisas, uma. Bora. Queria poder te tocar, te abraçar, te dar carinho. Equipe Favelinha. Você não vai chorar. Bora, Bruno. Queria poder te falar de uma paixão, de um coração que tanto chora. As pessoas arrumam um jeito. Uma maneira de poder te falar que amar você e quer você pra toda a vida. E te dizer que não vou... Família Picolé, o seu Picolé e sua abelha rainha. Fala, eu... Obrigado, tá, gente? Quero você aqui agora, agora, agora. Foi show pra aquecer, família Saudade! Atenção, passageiros da nova super máquina do tempo. Pop Saudade 3D. Pop Saudade 3D. Novo Pop Saudade. Pop Saudade. A super máquina do tempo. 3D. Agora sim. Agora sim. Tudo o que você queria está diante de você. Bora com o Covarde, chegou na parada. Pop Saudade. Meu dia de chocolate, olha aí. Um caso especial que me aconteceu. Sei que esse lindo romance tem um grande sabor. Vive em meu coração. Meu amigo Beto lá do Globodino. Alô, Beto! Bora! Eu chamo. Bora, Bigodino! Tá viajando na moral. Eu achando. Aí, Claudinho. Deus lhe agradeço por ela me escutar. Galera do Café Sal já aqui com a gente, obrigado. Como eu amo, que agradeço por ela me amar. Somente uma amiga Baeli da Charmosa, ela dava valor nessa aí. No meu dia me encontrei um caso de amor, um caso especial que me aconteceu. Sei que esse lindo romance tem um grande sabor. DJ Leno Coelho, vive meu Longinho, Rogério da Pedreira tá aqui com a gente também, o seu grande amor. Vamos lá, vamos lá. Eu chamo. Charmosa, né? Por ela me escutar. Eu amo como ela amo. Deus te agradeço por ela me amar. Equipe Cavalo Branco, atenção, segurança, vamos dar um chega aí no meio do salão aí. Tá bom, só para amenizar, pelo amor de Deus. Porque na minha vida tudo está tão triste. Até o amor que havia em você para mim não mais existe. Eu vivo a chorar e a lamentar, sofrendo tanto. Quem nega Juju? E para disfarçar o sofrimento, então eu canto. Gerente do planeta, o Alan. Hoje ele tá de folga também, a sua irmã Kelly. Obrigado pelo carinho. Preciso do seu. Meu amigo Sérgio, dou maior valor. Ele é sargento Val das Moreiras. Vamos lá, Sérgio. Aonde está você? Quem te tens agora? Quem é que lhe conforta com amor? Se às vezes você chora. Minha amiga Cris, seja apertada. Agora é favorita, né? Bora. Volte, meu. Vamos badalar nos muralitos, meu obrigado. Eu já não sei mais viver sozinho. Volte, por favor. Eu preciso do seu. Chaguinho 360. Ainda rasga dinheiro. Amor, eu já não sei mais viver sozinho. Galera da Serena também, obrigado. Favelinha. Isso. Chavino tá com a gente também. Alô, vovó da Fujo. Bora. O meu medo se acabou. Vou falar-te do meu amor. Hoje eu quero matar meu desejo. Quero matar meu desejo. Te dando mil beijos. Tua boca beija. Quero morrer esta noite. Olha o cara curioso, a Dani, tô aqui com a gente, vem da favelinha. Meu amigo Pato Saudade, ali, bora, Pato. Te dando mil beijos, tua boca beijar. Quero morrer esta noite de tanto te amar. Hoje o Pato na companhia do seu grande amor. Vamos lá. Renato Saudade, bora. Esta noite eu vou sair. Eu espero te encontrar. Eu preciso falar com você. O meu medo se acabou. É o pó. Falaste do meu amor. Hoje eu quero. Lene chocolate. Olha só. Mata meu desejo. Quero matar meu desejo te dando meu beijo. Os badalados aqui do ladinho, obrigado. Vamos lá. Quero morrer esta noite de tanto te amar. Quero matar meu desejo. Olha a Vovusca. Olha a Vovusca. Sua boca beijar. Quero morrer esta noite de tanto te amar. Bora recordando. Olha a Tati das Fantásticas ali, olha. É tão lindo o amor que a gente faz. Professor Ronaldo! Parece que o mundo foi feito. Também a Rosa aí junto com a Vovusca, né? Eu vivo sem te ver. Me bate uma saudade, um vazio sem você. Viver sem você eu já não consigo mais. E você sem mim também não vive jamais. É amor sem fim entre você e eu. Essa coisa mais linda que me aconteceu. É que me rasga a dinheiro, acelera. Juntos! Com o parceiro Maicon do Dudu Mirabá. Alô, Dog! Dog do Escovate. Cadê a Cindy, rapaz? É tão lindo, amor. Dog e os Covardes no Pop Saudade 3D. Que o mundo foi feito só de paz e luto. E eu vivo sem te ver. Me bate uma saudade, um vazio sem você. Cinderela no Pop. Viver sem você eu já não consigo mais. E você sem mim também não vive jamais. É amor sem fim entre você e eu. É essa coisa mais linda que você entre você e eu. E a Bedeira vai recordando. Agradecer a Deus. É amor sem fim entre você. Olha o macho pro monte aí. Nova Super Máquina do Tempo. Amigo sempre sonhando. A nova. Você falou pra mim. Produção, libera um pouquinho de fumaça, vai. E o nosso amor para sempre ia durar. E por nada no mundo haveria de me deixar. Equipe Chaco, tá com a gente, obrigado. Esqueceu de lembrar. Da início das fugitivas. E eu, como louco, drogado, envenenado de amor, quero você de volta pra mim. Equipe Tiago. Jorginho da Batida. Também o Jorge da Pedreira ali. Eu faço tempo pensando. Cielo, é dos Paraíbas do Pop, para Cielo. Para Cielo. Sua também um fim. Uiú, é do Mulu Yanche. Eu como louco, drogado, envenenado de amor. Quero você de volta pra mim. Uiú Lanches da Pedreira, já aqui no Pop Saudade. a te buscar. O amigo Kleber Super Banca, onde é que tá ali, rapaz? Numa Dona Irene, das coleguinhas. Alô, Dona Irene! Volta, outra vez te amar. Também a Mila do Charque Temperado, junto com a Denise e também o Rodrigo. As meninas da Matilha. Viver sem você, já vi que não dá. Me ama. É que bacharela. Bora! Se rosca meus braços, me mata de amor. Me ama. Pegue até me engana. Se rosca meus braços, me mata de amor. Favoritas. A semana já tem vinheta. Eu ando sozinho e no meu caminho tudo é solidão. Você me faz tão bem o que ninguém. Minha amiga Sol das Morenas. Sabe fazer. Hoje tô no berço, 9 anos de um sucesso. Eu tentei. E a gente deseja um sucesso total aí pra sua clube, tá bom? Um abraço no covarde. Viver sem você, já vi que não dá. Me ama. Vive até me engana. Fala o sentimento do bar, velho, agora. Enrosque meus braços. Me mata de amor. Novo Pop Saudade 3D. Olha a galera do Taca Galativa. Você já tem uma vinheta, olha aqui. Não quero mais saber de você. Todo amor que eu sentia por você acabou. Família Picolé, show Picolé, a Bela Rainha, obrigado. Sair por aí, cansei de viver prisioneiro do seu coração. Foi com o tempo que eu vim descobrir que você nunca me amou. Dizia estar apaixonado e no fundo. Diva do Tacacá da Diva, já aqui no Pop Saudade. Me enganou. Não quero mais saber de você. Pode procurar outro alguém que eu estou indo também. Um dia você vai se arrepender do que fez. Aí será muito tarde, meu bem. Pode escrever. Este é o novo Pop Saudade. Com o tempo que eu vim descobrir que você nunca me amou. Meu amigo Beto, lá do Crocodilo, tá aqui com a gente também, Beto. Um forte abraço, hein, meu irmão. Sempre me enganou. É nova, hein? Me enganou. A nova. Me enganou. Eu não. Novo Pop Saudade. Você pode procurar outro alguém que eu estou indo também. Um dia você vai se arrepender do que fez. Aí será muito tarde, meu bem. Pode escrever. E aí? Aí será muito tarde. Mais uma pra fechar a sequência! A música é muito linda, cara. Muitas vezes, o silêncio é a melhor resposta. É, passa só o pano nessa letra aí. Juro que eu não vou mais chorar. Por alguém que só me faz sorrir. Ô, Gisele. Verdade esquecer. Ai, Gisele. Você esperava um grande amor. Eu sinceramente acreditei. Era só você que eu queria. Mas o tempo foi passando. Descobri que me enganei. Aí, professor Ronaldo! Eu não consigo mais viver. Já sofri muito por você. Não adianta mais tentar. Vou esquecer que te amei. Meu silêncio eu vou te dar. Jorginho da Matinha. Michelene e Elielza. E a Paula também tá com a gente hoje, olha. Você me jurava um grande amor. Eu sinceramente. Mega Juju, curtindo a saudade 3D. Era só você que eu queria, mas o tempo foi passando. Ai, amiga, eu tô aqui na nova super máquina do tempo pop, saudade 3D. Vem que tá só o luxo. Já sofri muito por você. Hoje a gente tem via show, gente. Terceiro dia de lançamento na Via Show, você é o nosso convidado, tá bom? Vou esquecer que te amei, meu silêncio eu vou te dar. Novo Pop Saudade 3D, a famosa The Time Machine. A famosa The Time Machine. Que significa máquina do tempo. Não nos conhecemos mais. Não vejo mais em você a pessoa que eu. Bora, Cris apertada! Agora favorita. O que tava dando. A Tati e a Gisele dão valor aí, Majorena. Não é que eu queira reviver nosso passado. Alô, Tati! Um, dois, três, vai! A gente falava de amor. Que pena que a nossa voz já se calou. E a cama que dormimos não tem mais calor. Dois estranhos perdidos tão perto e distantes do amor. Que pena que a nossa voz já se calou. E a cama que dormimos não tem mais calor. Olha ali as meninas. Lá do Curió Altinga, rapaz. Dois estranhos. As meninas da Uva. E as meninas que não querem brechar. Como dois viramos um. Hoje somos só metade, chegamos em... Olha, gente, quem quiser tirar a carteirinha do Pop Saudade, hoje, a partir de terça-feira pode procurar o Paulinho Boy, o Alvani, o Gerson, tá beleza? Viramos um... Tem 200 carteirinhas pra galera aí. Só metade... Detalhe, hoje a carteirinha tá valendo a festa toda. Nenhum, hoje somos só metade... Angélica Chavalier, a rainha da sofrência. Nick Produções, uma parceria de sucesso. A gente falava de amor. Que pena que a nossa voz já se calou. E a cama que dormimos não tem mais calor. Por aonde no começo? Estranhos perdidos. Patrão Alvani Ponte, o bigodinho. Antes do amor, sempre ao lado. Pena que a nossa matriarca aí. Se calou. E a cama que alô, Claudina! Tem mais calor. Pop! Estranhos perdidos. Como dois viramos um. Hoje somos só metade. Chegamos em lugar nenhum. Hoje somos só metade. Como dois viramos um. Hoje somos só metade. Chegamos em lugar nenhum. Hoje somos. esse coração aí. Chegamos em a raiz e a rana. Nenhum. Hoje somos só metade. A gente reescrevendo a história do Pop Saudade, Paulinho Boy, DJ Rebelde e o nosso garoto David. Pop Saudade. Aluína! Alô, pedreira! Pra relembrar bem gostoso, vai! Bora, dog! Banda LP, a cara do Pará. Ninja! Bora, ninja! Sei que não dá mais pra esconder. Plataforma, Fábio do Gomes e a Babalu aqui com a gente, obrigado, bora, bora favelinha, olha o amarelo, onde é que foi, hein? Foi no baile, na saudade que eu tive pela primeira vez, Pop, saudade, DJ David e Paulinho, boia tocar. Banda LP, a cara do Pará. Amarelo, o varejeiro. Sei que te quero, corpo e alma. Hoje ele tá na companhia do nosso Abuja, lá no Vermelhão. Meu bem querer, foi no baile, a saudade que eu tive pela primeira vez. Pop, saudade. Aí, Lulu do Estrela. DJ David e Paulinho, boia tocar. Covarde, ele assim já. Naquele baile, o Pop Saudade. É o tal de arrocha, né? E se juntar todas as luzes de São Paulo, dos prédios e dos carros aí. O busca viagem, olha aí. Olha aqui, Thiago. A dor que eu sinto aqui. Tentar somar. E se for pouco resultado, junta todos os estados, ainda conta o mar. Fofusca, já aqui no Pop Saudade. Se tá duvidando de. Agora faz o S também, né? Se ainda não tá bom, me diz. Alô, badalado! Falta alguma coisa. As favelinhas ali. As meninas que não querem prestar ali. Que eu faça chover pra poder contar os pingos da chuva. E ver que cada gota é um te amo pra você. Depois de tudo, sai na janela pra ver. Yeah, yeah. Quer que eu faça chover pra poder. Olha o Buiu, favelinho, seu grande amor. Aos pouquinhos a gente vai aprendendo os homens aí. Bota um te amo pra você. Depois de tudo, sai na janela pra ver. Eu tô em cada luz que São Paulo acender. Banda 007. Essas flores que você mandou. Bora, Tasha! Pense que já. Ei, das morenas. Doa. Sargento Val também, meu grande amigo César. Um grande abraço. Beijo carinhoso. Vou aceitar essas flores que você mandou. Não pense que vou fazer eu esquecer as lágrimas que derramei. DJ Danilo da like. Flores não sabem andar, flores não sabem chorar, flores não vão perdoar seus erros a me amar. Flores não sabem amar, flores não sabem chorar. Todos os meus segredos foram armas pra você. Príncipes sei que não existem, mas em você acreditei. Me entreguei por inteira, te amei e a mais ninguém. Coração machucado, Deus acredita em você. Se eu aceitar essas flores que você mandou, não pense que já vou lhe perdoar. Uma lua e um bom champanhe vão faltar. Se eu aceitar essas flores que você mandou, aí, Rose! Pense que vou fazer crescer as lágrimas que derramei. As meninas que não querem prestar do Curió o Tinga, aqui no Pop Saudade 3D. Flores não vão perdoar seus erros a me amar. Vamos ligar a máquina do tempo novamente, bora! Que tal, que tal? Flores não sabem chorar. A maior. Atenção, passageiros da nova super máquina do tempo. Novo Pop Saudade. Pop Saudade, a sua festa com mais alegria, muito mais energia. Pop Saudade é diversão garantida. Máquina do Tempo. Saudade chegando, mano. Outra vez volto sozinha no lugar que era de nós. Te procuro sem te ver e só escuto. Só pelo grito é Denise. Bora, Denise! É o Rodrigo. No lugar que era de encontro, só encontro, desencontro e a saudade de você. Ando sozinha nos lugares que eram nossos, que perderam o valor sem você. Segura. Madrugada mais calada do. Minha amiga Baeri. Ela é charmosa, dou muito valor também. Um beijo no covarde, lindo chocolate. E é inútil a minha volta nessa volta à procura de você. Alô, Cachãozinho! Um abraço, meu irmão. Mesma hora, aquela hora combinada pros abraços de nós. Cielo dos Paraíba, dó, galera. E dos abraços. Buiú! Entre os meus braços. É o Buiú do lanche do Buiú. Tá aqui com a gente também, bora. Cadê você? Cadê você que já não vejo mais? Cadê você que me tirou a paz? Eu procuro mais. Cadê você? Obrigado também às favoritas. Hoje, aqui no Pop Saudade. Obrigado. Amiga Cris, todas. A sua querida, a gente vai conhecendo cada uma aí, tá bom? Seja bem-vinda. Volto sempre a mesma. E as meninas da uva lá no Curió. Combina. Chupa que é de uva, vai. Braços de nós dois e dos abraços. Só ficou entre os meus braços. Diz amor. Cadê você? Cadê você que me tirou a paz? Cadê você que já não vejo mais? Eu procuro mais. Cadê você? As meninas sem coração do Pop Saudade 3D. Ô, mulher! Mulher, será que em seu coração? Júlio Bata. plataforma. Fala, Júlio. Será que você não tem medo do sofrimento depois? Jorginho da Pedreira. Às vezes. E também é o Jorge. Jorginho da Martina, o Jorge da Pedreira. Agora. Que será que nós três? Espero outro ir embora para chegar minha vez. Eu só queria saber qual de nós dois você ama. Será que se lembra de mim? Aí, Ciderela! Quando está com ele na cama. Equipe Rasga Dinheiro. Também a equipe Os Acelerados. Tá aqui com a gente, obrigado. É nele que uma das favoritas aí fazendo a onda. Obrigado! Afinal, quem é você que não sabe a quem está amando? Bora, Tati! Tati das Bandas. Você não ama ninguém. Esta é a pura verdade. Seu coração é bandido, só sabe fazer falsidade. Você não ama ninguém. Esta é a pura verdade. Seu coração é bandido, só sabe fazer falsidade. Obrigado, Belado, também, o Márcio Blumonte. Aí da Casa da Cerveja. Aí, Amarelo Varejeiro. Eu só queria saber. Pura Olho do Comércio. Dois você ama. Para Pura Olho. Será que se lembra de mim quando está com ele na cama? Ou se quando está comigo é nele que está pensando? Afinal, quem é você? DJ Paulinho Boy! Que não sabe a quem está amando. Alô, DJ Paulinho Boy, mano, olha aí, covarde, quem chegou? Não ama ninguém, esta é a pura verdade. Joaquim do Bom Seguro, tá na área. Seu coração é bandido, só sabe fazer falsidade. Vou já mexer com o coração do homem, né? Mama, alô, bigodinho! É o Boninho. Esta é a pura verdade. Seu coração é bandido, só sabe fazer falsidade. Tá aí, bigode. Ai, como eu queria voltar ao passado, cantar com meus amigos. Liga Juju, Rogério da Pedreira, né? Fazer serenata. Segura! Nas madrugadas vazias, de sereno, meu violão molhado, eu cantava em sua janela. Eu era o seu namorado. Do céu, eu cantando, você acordava com os olhos cheios de amor, abria a janela e me beijava. Eu vi o Bruno da Pedreira junto com a galera aí do Taca Cada Diva, obrigada. E chorando eu ia embora. Ah, se voltasse esse tempo de poesia sem dor de outrora. Lindo chocolate, a menina doce, olha. Bora, dog. Ele atinge. Ciderela. Como as nuvens sopradas pela tempestade. Onde está? Bora, Cris, bora. A minha alegria já não tenho mais felicidade. Vou cantar outra vez pra você. Joga fora essa dor que me mata. Vou chamar. Pra você fazer serenata. Bora, Bruno! Comecei o Taca Cada Diva. Também tá com a gente, olha. Rasga Dinheiro, equipe acelera. Acordar, é muita onda. Com os olhos cheios de amor, abri a janela e me beijava. Depois de te dar Paulinho Boy. Chorando, eu... Ai, Paulinho Boy. Ah, se voltasse esse tempo. Ai, Paulinho Boy. Te amo. Máquina do Tempo. Saudade! Os seus olhos tão lindos não dizem que ela vive num mundo sem luz e traz sempre um sorriso no rosto e carrega sua cruz. Sargento Val da Valor, as morenas gostosas do Pop Saudade, hoje no berço. A gente vai parabenizando aí por 9 anos, seguindo essa aparelhagem aqui, tá bom? Parabéns, morena! Olha o Sérgio ali do latinho. Estou pra chegar. Bora, cachorrinho! Essa menina diz que meus olhos são os seus olhos, que vê o mundo quando está comigo. Sente a claridade em meu rosto amigo. Ela vê em mim o sol do amanhecer. Os balalados aqui, olha aí. Diz que sou no céu a estrela que nunca viu mais. Marcelo Léo Lanche. Ela não vê o meu rosto, mas sente o meu calor. Seu jeito triste e tão puro me trouxe tanto amor. Ela sabe como eu fico triste ao vê-la na janela, sentindo a vida sem ver que é tão bela. Mas Deus quis assim e assim, ela me faz sonhar. Até choro quando suas mãos procuram meu corpo. Olha o bote do Gerson. Já tá pagando o 10, olha aí, muita ronda. Ela vê em mim o sol do amanhecer. Recordando! Diz que sou no céu a estrela que nunca viu nascer. As 5 orações do Bob Soler. Não vê o meu rosto. Ana e a raiz, olha. Sente o meu calor. Seu jeito triste e tão... Traz uma água, Jorge. Me trouxe tanto amor. Ela sabe como eu fico triste ao vê-la na janela, sentindo a vida sem ver que é tão bela. Mas Deus quis... Cielo dos Paraíba. Sim, ela me faz sonhar. Novo Pop Saudade. Até choro quando suas mãos procuram meu corpo. A nova super máquina do tempo. Venha reviver os bons momentos de sua vida. A luz do seu olhar. Vou caminhando nas ruas pensando em você. Nesses momentos que a gente consegue se ver. Ela fala assim, olha. Você me diz que o seu casamento vai mal. É desculpa de amarelão, é comer barro, olha aí. Por isso trai, já não quer mais, mas não se vai. Eu me pergunto afinal o que sou pra você. Novo Pop Saudade 3D. Simples amante ou nada. Olha o Marcelo Kiko na bedeira. Cara que deu um carinho muito especial para a praia de Pop Saudade. Alô, Kiko! Você se entrega pra mim com hora certa pro fim. Depois me diz até amanhã e vai. DJ Paulinho Boy. Queria ser bem mais que amante. Amante, quero ter você saudade tem nome. Eu conto as... Vamos lá, família! Não quero mais dividir esse amor com ninguém. Bora, Bruno! Também é Gomestiva. Aí do Taca Gardativa. Rapaz, julgão varejeiro quando cola. Ai, ai, ai. Se já contou, se me notou, homem que... Marcelo Paulo, sentimento. Aí do Bar Velha Guarda, um abraço, hein, meu irmão. Como machuca meu peito a dor de esperar. Quero te amar, simplesmente poder te abraçar. Só pra mim, sem hora certa pro fim. Não quero ouvir você dizer adeus. Eu queria ser bem mais que amante. Quero ter você o tempo todo. Tempo. Olha as meninas da Uva! Acho que não quero emprestar lá no coração. Espelho, onde você se vê? Há uma criança brincando de se esconder. Seus olhos vermelhos apagar aquela esperança que ela tem no olhar. Solte a menina que ainda existe em você. Essa tem endereço certo, alô, Denise Pop! Sorria pra vida e recomece a viver. A sua história é tão bela. Outro igual, você na sua novela é a atriz principal. E yeah. Você não vai desistir. Cadê o Rodrigo? Cadê o Rodrigo, rapaz? Tão moça. Alô, Rodrigo! Tudo pra ser feliz. Minha grande amiga Sol, alô Sol, um beijão carinhoso pra você, tá bom? Você pode... O Amaral, o Trinx por ali também, a Gisele. Obrigado, bora Amaral. Você pode brilhar como esse sol. Você pode voar. Amaral Drinks, só de boa aqui no Pop Saudade. Esquecer também da minha grande amiga Mila Correia, também a Stephanie, menina, aqui do ladinho, olha aí. E ainda existe em você. Chego marcando presença na Arena Mix. Eu tô curtindo o Pop Saudade também, obrigado pelo carinho, tá bom? Seja bem-vindo. Cadê o Pato Saudade? Alô, Pato! Vamos lá, vamos lá! São lá do meu setor, Maré. Você pode cantar como esse pássaro. Aí, covarde! Você pode brilhar. DJ Paulinho Boy, agora sim, a sua viagem vai você começar de voar, verdade. Quero saber de uma vez se adianta, meu Deus, esperar. Chorar. Já me cansei de Curió. Agora só quero saber, por favor, onde está. Diga se foi bom eu ficar sem ninguém. Ai, amiga, eu tô aqui na nova super máquina do tempo pop. Saudade 3D. Vem que tá só o luxo. Ai, Paulinho Boy. Voltar, diga meu Deus, não quero morrer de esperar. Eu sou Benjamin aí do Shark Temperado. Olha aqui, Thiago ali, vamos lá. Bora. Diga. Quero saber de uma vez se adianta, meu Deus, esperar. Jorginho da Batilha e o Jorge da Pedreira, olha aí. Unicarne Carrinhoso. Me cansei de sofrer por alguém que eu preciso encontrar. Agora só Pop Saudade. A nova. Diga se foi bom eu ficar sem ninguém, sem amar. Diga se valeu a pena. Motorista particular, Júlio Mototáxi. Alô, Buiu, Buiu Lanche, considerada a empresa. Quero saber se esse amor vai voltar. Diga, meu Deus, não quero morrer de esperar. Dog e os Covardes do Pop Saudade 3D. Sem amar. Alô, Cielo, dos Paraíba. Chocolate, olha. Meu bem, eu te amo. Obrigado, Lias, e todas as favoritas. Hoje aqui no Pop Saudade, também. Mas logo. Meu amigo Beto, aí do Crocodilo. Para a Cinderela. A vida normal. E meu amigo legal. Tudo que toca, só me resta dizer. Porque tudo na vida me leva a você. Você certamente já pensou em voltar no tempo e refazer algo na vida. Pop Saudade 3D. A viagem no tempo através da música. Chico na peneira! Meu amigo Jabuja, o homem do vermelhão, do maior valor. Cara que eu tenho uma consideração muito grande desde o tempo de Diamante Negro. É, Jabuja. Porque tudo na vida me leva a você. Isso tudo é normal. Minha amiga Paula, Michelene, Eliel, Jalega Juju, obrigado. Te amo. Olha que a gente tem um carinho especial. Eu te amo. De cuca legal. Este é o novo Pop e Saudade 3D. Pouquinho tem via show, né, gente? A noite já vai, o dia já vem. E eu tô sozinho esperando, meu bem, que não. Olha, equipe Thiago aqui com a gente. Obrigado, olha. Olha o gerente do Planeta Show. Ele e o seu grande amor aqui do Pop Saudade. Durante esse tempo pintou outro amor. Mas confesso que não tem o mesmo sabor de meu bem. Olha o Esquadrão Vagarado aqui com a gente. Seria, Evandro. Traz mais um. Lá no lado esquerdo, obrigada. Já e dois copos para mim. E vou beber fingindo que ela já está aqui. Mesmo tendo certeza que ela já vai chegar. Eu tenho muito medo de chorar. Bora, Claudinha! Olha o Bruno da Pereira e a comitiva aí do Tacacá da Ativa. Qualquer dia a gente dá uma passada por lá, né? Né, Júnior? Isso é rola. Traz mais uma cerveja e dois copos para mim, que vou beber fingindo que ela já está aqui. Mesmo tendo certeza que ela já vai chegar, eu tenho muito medo de chorar. Daqui a pouquinho o Via Show! Bora mais uma, Pop Saudade! Dessa música, né? Olha as meninas da Uva e as meninas que não querem emprestar no Curió. Resolvi te telefonar só para lhe dizer que a saudade é imensa e eu não esqueci de você. Pra sair hoje à noite comigo, quero te convidar pra sentir outra vez o teu beijo e poder te abraçar. Olha o Lu da Estrela, tá com a gente, obrigado. Vai dizer que já tem outro homem, isso eu já sei. E às vezes você chama o meu nome, eu também sei. Sei também que você está sofrendo por você me deixar. Como minha vizinha me deixou sozinho, sem motivos, sozinho. Equipe Thiago! Vem, vem, vem viver outra vez comigo. Vem, vem, vem me dar esse amor contigo. Bora por ouro! Vem, vem, vem viver outra vez. Aí, Claudina! Vem me dar esse amor contigo. Olha a Bila aí no chá que deliberado. Ei, Bila! Chá que já é bom, temperado melhor ainda. Olha aí, minha amiga Tati, das Fantásticas, o maior valor. Vai dizer que já tem outro homem, isso eu já sei. E às vezes você chama o meu nome, eu também sei. Sei também que você está sofrendo por você me deixar. Como você deixou sozinho, sem motivos, sozinho. Pop Saudade! Vem, vem. Vem viver outra vez comigo. Vem, vem, vem me dar esse amor. Novo Pop Saudade 3D. Janelino da Lag! Denise já falou. Tô falando esse grito. Alô, Denise Pop! E o quê? Hoje eu vou tentar mais um. Esquecer o que você me fez. Nunca deixe pra amanhã o que você pode fazer hoje, olha aí. Não vou deixar nada pra depois. Bora, Cris, as favoritas, olha aí. Agora o que importa é só nós dois. Pelas ruas da cidade, te procuro com saudade. Sinto falta de você. Esse é o novo Pop Saudade. Te buscando em cada canto, meu amor, eu choro tanto, com vontade de te ver. Volte logo, meu bem, porque sem você não sou ninguém. Volte logo. Diva do Tacacá da Diva. Já aqui no Pop Saudade. E sem você não sou. sou ninguém. Segura! Atenção, Gerson! Qual é a promoção amanhã no Via Show, Gerson? Passa pra gente divulgar, por gentileza. Fico da pedreira, é um talento. Esquecer o que você me fez. Olha o professor Ronaldo aí. Ai, ai, ai. Não vou deixar nada pra depois. Alô, Tássia! Beijão pra você do Covarde. Agora o que importa é só nós dois. Pelas ruas da cidade, te procuro com saudade. Sinto falta de você. Te buscando em DJ Paulinho Boy. Meu amor, eu choro tanto, com vontade de te ver. Volte logo, meu bem. As mercenárias aqui com a gente, obrigado. Curtindo de boa. Porque sem você não sou ninguém. Mas eu sei que é lá no Curió. É saudade de você, amor. É saudade de você. A solidão vem machucar. O coração já quer parar. E você tão longe está. Amor, bora, Jéssica. É saudade de você. Também a menina da uva. Lá no Curió, lá no meu setor. É saudade de você, amor. É saudade de você. Pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá. Tentei te encontrar, mas não sei. Você está, eu chorei. Por você estou chorando. Se em algum DJ Nego Saudade chegando agora. Aí, Nego! Fui o lanche ali com a gente também. Por você estou cantando. Equipe Serena, também equipe Rasga Dinheiro. Cheguei 360. De você. De saudade de você, amor. Novo Pop Saudade. Esta é a nova máquina do tempo. Já já Pop Saudade na Via Show, gente. Vamos lá. O Gão Varejeiro. Tentei te encontrar, mas não sei. Onde você está, eu chorei. Por você estou chorando. O Gão dos Varejeiros, é saudade. Em algum lugar você me ouvir cantar, pode crer. Por você estou cantando. Cielo dos Paraíba, amor. Cinderela, seu grande amor. Saudade. Também a Maeri por ali. Olha a Maeri das Charmosas. Olha o Dog do Escovagem. Vamos lá. De saudade de você, amor. Passo pro Monte, Belares de saída. Mas mais tarde, Via Show. coraçãozinho do saudade, olha aí. A nova. Bora, Tássia. Bora, Sargento Val. A nova. Kiss me tonight. A gente da Racha Dinheiro também, equipe acelera, obrigado, valeu de montão, olha. Júnior Plataforma, aí Júnior, Esquadrão Badalada aí com a gente, obrigado, valeu. Jorginho da Batinha, cadê o Jorge da Pedreira? Daqui a pouquinho viajou, hein. Novo Pop Saudade. Nesse tempo aqui eu rodava essa no vinil do tempo do Cristalino. Acho que a Jéssica nem era nascida nessa época. E aí? Bora, Cris, bora. Você certamente já pensou em voltar no tempo. Novo Pop Saudade 3D. Bora, Bruno, no comércio. Gente, que já é a parte do Paulinho Boy. Daqui a 5 minutinhos tá saindo, tá bom? Só 5 ratinhos. Vira Correia, Stephanie. Obrigado, olha aí. Meu valor. Você é seu grande amor, olha. Correia, aqui no Pop Saudade. Vai doidar por lá, hein, cara? She's a model and she's looking good. I'd like to take her home, that's understood. As meninas já chupa, da uva. Chupa que é de uva. Eu adoro chupar uma uva, olha. Também as meninas que não querem prestar, obrigado. E as vizinhas lá do Curió. say. She's looking good for beauty, we will pay. Oh my God! Poppy! Thiago tá com a gente, é o DJ Danilo da Nike, olha aí, é muita onda, né, Rebelde? Vamos lá, nega Juju, obrigado, hein? Erielsa, Michelene, minha amiga Paula. Saudade 3D, um novo conceito em aparelhagens pra você. Bora começar a covardia, bora, valendo agora. Bora, Maeri, tá charmosa. Como é que é? Como é bom saber que estamos em segundo lugar no seu coração. Pois o primeiro é de Deus. Obrigado, meu Deus. Louro Pop Produções, CD de qualidade.